Fecheiro 12, página 107, capítulo 11. Os últimos raios de sol flamejavam no horizonte quando passámos pela pedra que marcava os limites do palácio. Ouvimos o grito dos guardas e a resposta de uma trombeta. Chegámos ao cimo da colina e vimos o palácio erguido à nossa frente, recortado contra a vastidão do mar. E ali, no limiar da casa, súbita como um raio, estava Tétis. O seu cabelo negro brilhava contra o mármore branco do palácio. Tinha um vestido escuro, da cor do oceano revolto, com tonalidades de roxo misturadas com matizes de cinzento. Atrás dela estavam guardas e também Peleu, mas eu não olhei para eles. Via apenas a ela e à lâmina curva do seu maxilar. É a tua mãe? Murmurei a Aquiles. Quase podia jurar que ela me lançou um olhar, como se me tivesse ouvido. Engoli em seco e forcei-me a avançar. Ela não vai fazer-me mal. Quirón disse que ela não me faria mal. Era estranho vê-la entre mortais. Ao seu lado, todos eles, tanto Peleu como os guardas, pareciam pálidos e deslavados, embora fosse a sua pele que era pálida como o osso. Ela mantinha-se ereta e afastada deles, fendendo o céu com a sua altura sobre-humana. Os guardas permaneciam de olhos baixos, numa atitude de medo e de deferência. Aquiles desmontou do cavalo e eu imitei-o. Tétis abraçou-o e vi os guardas passarem o peso do corpo de um pé para o outro. Perguntavam-se como seria a pele dela e sentiam-se felizes por não saber. Aquiles, filho do meu ventre, carne da minha carne, disse ela. Essas palavras não foram proferidas em voz alta, mas ressoaram no pátio. Sê bem-vindo a casa. Obrigado, mãe, respondeu Aquiles. Ele percebeu que ela exigia a sua atenção. Todos percebemos. Era costume um filho começar por cumprimentar o pai. As mães vinham em segundo lugar, caso tivessem direito a isso. Mas ela era uma deusa. Os lábios de Peleu comprimiram-se, mas ele não disse nada. Quando ela o libertou, Aquiles dirigiu-se ao pai. Sê bem-vindo, filho, disse Peleu. Depois de a deusa, sua mulher, ter falado, a sua voz parecia fraca e, decorridos 3 anos, tinha um ar envelhecido. E sê bem-vindo, Pátroclo. Todos se voltaram para mim e eu fiz uma vénia. Apercebi-me do olhar de Tétis a esquadrinhar-me. Deixou a minha pele a arder, como se eu tivesse entrado no mar depois de ter estado por entre sarças. Fiquei contente quando Aquiles falou. Que notícias há, pai? Peleu fitou os guardas. As especulações e os boatos deviam circular por todos os corredores. Não as anunciei e não tenciono fazê-lo até toda a gente estar reunida. Estávamos à vossa espera. Aproximem-se para começarmos. Seguimo-lo para dentro do palácio. Eu queria falar com Aquiles, mas não me atrevia, pois Tétis caminhava mesmo atrás de nós. Os criados fugiam dela com exclamações de surpresa. A deusa! Os pés dela não produziam ruído ao deslocarem-se sobre as lajes de pedra. No grande salão de jantar amontoavam-se mesas e bancos. Os criados andavam numa azáfama a transportar pratos de comida ou grandes taças a transbordar de vinho. Na parte da frente da sala tinham erguido um palanque. Era aí que Peleu iria sentar-se, ao lado do filho e da mulher. 3 lugares. Senti as faces coradas de que estava eu à espera. Mesmo por entre o ruído dos preparativos, Aquiles fez ouvir a sua voz sonora. Não estou a ver um lugar para Pátroclo, pai. Senti-me corar ainda mais. Aquiles, comecei a dizer no murmúrio. Não me importa, era o que eu queria dizer. Não faz mal, vou sentar-me junto dos homens. Mas ele ignorou-me. Pátroclo é agora o meu irmão de armas. O lugar dele é ao meu lado. Tétis pestanejou. Senti o calor dos seus olhos e vi a recusa na sua boca. Muito bem, disse Peleu. Fez um gesto a um criado que acrescentou um lugar para mim, felizmente no lado oposto da mesa em relação a Tétis. Fazendo-me o mais pequeno que podia, segui Aquiles até aos nossos lugares. Agora ela vai odiar-me, disse eu. Ela já te odeia, respondeu ele com um sorriso. Isso não me tranquilizou. Porque veio ela, murmurei. Só uma coisa verdadeiramente importante a teria feito sair das cavernas do mar, para estar ali presente. O ódio que ela sentia por mim não era nada em relação ao que eu via no seu rosto quando olhava para Peleu. Ele abanou a cabeça. Não sei, é estranho. Não os vejo juntos desde pequeno. Lembrei-me das palavras que Quirón dirigira a Aquiles no momento da despedida. Deves refletir na tua resposta. Quirón pensa que a notícia vai ser guerra. Aquiles franziu o sobrolho. Mas há sempre guerra em Micenas. Não percebo porque nos chamaram. Peleu sentou-se e o arauto tocou 3 vezes a sua trombeta. Era o sinal para a refeição ter início. Em geral, eram precisos vários minutos para se reunirem os homens, que se demoravam nos campos de treino ou arrastavam o que quer que estivessem a fazer. Mas dessa vez chegaram como uma torrente depois do gelo do inverno se quebrar. Rapidamente encheram a sala, acotovelando-se para arranjar lugar e tagarelando. No timbre das suas vozes senti uma excitação crescente. Ninguém se preocupava em repreender um servo ou dar um pontapé num cão que pedisse comida. Não tinham nada em mente, a não ser o homem de Micenas e as notícias que ele trouxera. Tétis também estava sentada. Não havia prato para ela, nem faca. Os deuses alimentavam-se de ambrósia e néctar, do aroma das nossas oferendas queimadas e do vinho que vertíamos sobre os seus altares. Estranhamente, ali, ela não era tão visível, tão resplandecente como no exterior. O mobiliário comum, volumoso, parecia de algum modo diminuí-la. Peleu pôs-se de pé e ergueu a taça. Até nos bancos mais afastados se fez silêncio. Recebi notícia de Micenas, dos filhos de Atreu, Agamemnon e Menelau. A agitação e os murmúrios finais cessaram por completo. Até os servos pararam. Eu não respirava. Por baixo da mesa, Aquiles fez pressão com a perna contra a minha. Houve um crime. Fez uma nova pausa. Como se estivesse a pesar o que iria dizer. A rainha Helena, esposa de Menelau, foi raptada do palácio em Esparta. Helena? O murmúrio abafado, dirigido pelos homens aos seus vizinhos. Desde o seu casamento, a fama da sua beleza aumentara ainda mais. Menelau mandara construir à volta do palácio muralhas grossas com uma camada dupla de rochas. Treinara os seus soldados durante 1 década para o defenderem. Mas, apesar de todo o seu cuidado, tinham-na raptado. Quem o teria feito? Menelau recebeu uma embaixada, enviada por Príamo, rei de Troia, chefiada pelo seu filho, o príncipe Paris, que é o responsável. Ele raptou a rainha de Esparta do seu quarto enquanto o rei dormia. Um murmúrio escandalizado. Só um habitante das regiões de leste desonraria assim a gentileza do seu anfitrião. Toda a gente sabia como eles se encharcavam de perfume e como uma vida fácil os tornara corruptos. Um verdadeiro herói, tê-la-ia levado às claras pela força da espada. Agamemnon e Micenas fazem apelo aos homens da Hélade para que naveguem até ao reino de Príamo a fim de a salvarem. Troia é rica e será fácil tomarem-na, dizem eles. Todos os que lutarem voltarão para casa ricos e famosos. Aquelas palavras foram certeiras. A riqueza e a fama eram os motivos porque o nosso povo havia sempre matado. Pediram-me que envie uma delegação de homens da Fetia e eu acedi. Esperou que o murmúrio esmorecesse antes de acrescentar: no entanto, não levarei nenhum homem que não deseje ir, e não serei eu próprio a conduzir o exército. Então quem será? Gritou alguém. Ainda não está decidido, respondeu Peleu, mas vi os seus olhos dirigirem-se para o filho. Não, pensei. A minha mão apertou-se na beira da cadeira. Ainda não. Diante de mim, o rosto de Tétis estava frio e imóvel, e os seus olhos distantes. Ela sabia que aquilo ia acontecer, pensei. Ela quer que ele vá. Kiran e a gruta rosa pareciam incrivelmente distantes, um sonho infantil. De súbito, compreendi o peso das palavras de Kiran. A guerra era aquilo para que o mundo diria que Aquiles tinha nascido. As suas mãos e os pés velozes só eram feitos para a destruição das muralhas poderosas de Troia. Lançá-lo-iam para o meio de milhares de espadas troianas e ficariam a ver com um olhar triunfante como ele manchava de vermelho as suas belas mãos. Peleu esboçou um gesto na direção de Fênix, o seu amigo mais antigo, que se encontrava sentado a uma das primeiras mesas. Fênix anotará o nome de todos aqueles que quiserem combater. Houve um movimento nos bancos, quando os homens começaram a pôr-se de pé. Mas Peleu levantou a mão. Ainda há mais. Ergueu um pedaço de linho, com marcas densas e escuras. Antes de Helena desposar o rei Menelau, tinha muitos pretendentes. Ao que parece, estes fizeram um juramento para a proteger, independentemente de quem conseguisse a sua mão. Agora, Agamemnon e Menelau dizem a esses homens que cumpram o juramento que fizeram e incumbem-nos de a trazer ao seu marido de direito. Estendeu o pano de linho ao arauto. Fiquei a olhar fixamente. Um juramento. Na minha mente, a súbita imagem de um braseiro e o sangue de uma cabra branca. Um salão suntuoso, repleto de homens enormes. O arauto ergueu a lista. A sala pareceu vacilar e os meus olhos não conseguiam fixar-se. E ele começou a ler: Antenor, Eurípilo, Macaon, tal como todos os outros. Reconheci muitos dos nomes. Eram os heróis e reis da nossa época. Mas para mim eram mais do que isso. Tinha-os visto numa câmara de pedra carregada do fumo da lareira. Agamemnon, uma recordação de uma barba negra e espessa, um homem sisudo, com olhos estreitos e vigilantes. Ulisses, a cicatriz que lhe rodeava a barriga da perna, rosada como as gengivas. Ajax, com o dobro do tamanho de qualquer homem da sala, com o seu enorme escudo atrás dele. Filoctetes, o archeiro. Menoitíades. O arauto fez uma pausa durante um momento e eu ouvi o murmúrio. Quem? O meu pai não se distinguira durante os anos do meu exílio. A sua fama tinha diminuído e o seu nome fora esquecido. E aqueles que o conheciam nunca tinham ouvido falar de um filho. E fiquei sentado, imóvel, com receio de me trair caso me mexesse. Estou destinado a esta guerra. O arauto pigarreou. Idomeneu, Diomedes, és tu? Estavas lá? Aquiles voltara-se para me olhar. A voz dele era grave, quase inaudível. Mas mesmo assim receei que alguém pudesse ouvir o que ele dizia. Fiz que sim, com um gesto de cabeça. Tinha a garganta demasiado seca para poder falar. Só pensara no perigo que Aquiles corria e como tentaria mantê-lo ali, se pudesse. não pensar em mim. Ouve, já não te chamas assim. Não digas nada. Pensaremos no que fazer. Vamos perguntar a Kiran. Nunca ouvira Aquiles falar assim, com uma palavra apressada a cortar a seguinte. A sua premência ajudou-me um pouco a recompor-me e os seus olhos fixos nos meus deram-me ânimo. Fiz de novo que sim, com a cabeça. Os nomes continuavam, arrastando consigo as recordações. Três mulheres num palanque, sendo uma delas Helena, uma pilha de tesouros, e o meu pai de sobrolho carregado. A pedra debaixo dos meus joelhos. Parecera-me sonhar, mas não. Quando o arauto terminou, Peleu deu ordem aos homens para se retirarem. Puseram-se todos de pé ao mesmo tempo, arrastando os bancos, ansiosos por chegarem junto de Fênix para se alistarem. Peleu voltou-se para mim. Venham, quero falar mais com ambos. Olhei para Tétis, para ver se ela nos acompanhava, mas ela já tinha partido. Sentámo-nos junto da lareira de Peleu. Este tinha-nos oferecido vinho com um pouco de água. Aquiles recusou. Eu aceitei uma taça, mas também não bebi. O rei estava na sua velha cadeira, a que se encontrava mais perto do fogo, com almofadas e as costas altas. Os seus olhos pousaram em Aquiles. Chamei-te a casa com a ideia de que talvez quisesses conduzir este exército. Estava dito. A madeira verde crepitou no fogo. Aquiles encontrou o olhar do pai. Ainda não acabei os estudos com Quirón. Ficaste no Pelion mais tempo do que eu, ou do que qualquer outro herói. Isso não significa que tenha de ir a correr ajudar os filhos de Atreu, cada vez que eles perdem as mulheres. Pensei que aquilo iria fazer sorrir Peleu, mas não foi o caso. Não duvido de que Menelau esteja furioso por ter perdido a mulher, mas o mensageiro veio da parte de Agamemnon. Há anos que ele vê Troia enriquecer e desenvolver-se, e agora pensa colher os frutos. A tomada de Troia é um feito digno dos nossos maiores heróis. Será uma grande honra navegar com ele. A boca de Aquiles endureceu. Haverá outras guerras. Peleu não fez precisamente um sinal de aquiescência, mas viu registar a veracidade daquelas palavras. E Pátroclo? O nome dele foi citado. Ele já não é filho de Menécio. Não está vinculado pelo juramento. Peleu ergueu uma sobrancelha. Há aí uma certa confusão. Não me parece. Aquiles ergueu o queixo. O juramento desfez-se quando o pai o repudiou. Não quero ir, disse eu baixinho. Peleu olhou-nos a ambos durante um instante. Em seguida disse, isso não é a mim que compete decidir. Deixo-o ao vosso critério. Senti abrandar um pouco a tensão que me dominava. Ele não iria denunciar-me. Aquiles, há homens que vêm cá falar contigo. Reis enviados por Agamemnon. Do lado de fora da janela, ouvi o murmúrio constante do mar a desfazer-se na areia e senti o cheiro a sal. Irão pedir-me que combata, disse Aquiles. Não era uma pergunta. É verdade? Queres que os receba em audiência? Quero. Após um novo silêncio, Aquiles disse. Não irei fazer-lhes uma afronta e a ti também não. Ouvirei as suas razões, mas digo-te que não me parece que eles consigam convencer-me. Vi que Peleu ficou um pouco surpreendido, embora não descontente com a segurança do filho. Isso também não é a mim que cabe decidir, respondeu em tom conciliador. O fogo crepitou de novo, fazendo brotar a seiva. Aquiles ajoelhou-se e Peleu colocou-lhe uma mão na cabeça. Eu estava habituado a ver Quirón fazer isso, e em comparação com a sua, a mão de Peleu parecia mirrada, percorrida por veias palpitantes. Por vezes, Era difícil recordar que ele fora um guerreiro, que tinha sido companheiro de deuses, à exceção da enxerga, que fora retirada durante a nossa ausência. O quarto de Aquiles estava como o tínhamos deixado. Fiquei contente. Era uma desculpa fácil, caso alguém nos perguntasse por que partilhávamos uma cama. Procurámo-nos um ao outro. E pensei em quantas noites tinha ficado acordado naquele quarto, a amá-lo em silêncio. Mais tarde, Aquiles aproximou-se de mim e disse num derradeiro murmúrio ensonado: se tiveres de ir, sabes que irei contigo. Adormecemos.